tema dessa noite, a influência do meio na família. Então, para a gente entender, né, o que se entende por meio. Meio é o espaço onde a gente convive, né? Todos os lugares onde a gente está atuando é o meio em que nós vivemos. E todos esses meios em que nós fazemos parte, eles nos influenciam. O primeiro meio que a gente faz parte, desde que a gente encarna, né, é a família. Como diz o título, a influência do meio na família. A família é o primeiro, então, grupo social que nós participamos. Depois, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ampliando a nossa participação na sociedade, vamos dizer assim, através da participação nas escolas, nos grupos de amigos. A gente vai aumentando a participação em outros locais de estudo, forma novos amigos, grupos de trabalho, e assim sucessivamente. De acordo com a nossa disponibilidade, também está ampliado esses grupos, esses meios de convivência nosso. E um estudioso disse uma frase: o meio influencia o homem, e o homem influencia e forma e transforma o meio. Porque a gente sempre pensa, quais são as influências que eu estou recebendo? Mas, na verdade, quem forma a sociedade somos cada um de nós. Cada um tem uma contribuição no grupo onde está vivendo. Seja uma contribuição positiva, negativa, ou simplesmente se anulando, mas deixando, então, que outras contribuições cresçam naquele meio. Então, assim como a gente pensa que a gente está sendo sempre influenciado, e está, nós também estamos influenciando, estamos sendo fruto de uma... É como a onda do mar, que vai e vem, vai e vem. A gente influencia e recebe sempre o retorno disso. Torna a influenciar e volta a receber. No decorrer da humanidade, da história da humanidade, a gente, por estudo, a gente sabe que grandes personalidades, grandes fatos que ocorreram, influenciaram em muito a nossa existência e influenciam até hoje muitas coisas que nós estamos passando. A área tecnológica, a área científica, ela se baseia em muitos acontecimentos que ocorreram no passado. Então, com isso eu quero dizer que existe uma influência, mesmo remota, que ainda hoje acontece sobre cada um de nós, e a gente às vezes nem percebe. A questão da família, que é o nosso tema de hoje, e a gente traz com a pergunta: existe uma influência na família? De que tamanho e que tipo de influência que está acontecendo? As influências, elas ocorrem em todos esses grupos que foi falado, mediante uma, vamos dizer assim, uma equiparação de forças. Onde existe uma base estruturada, as influências que chegam até ela, elas passam por um crivo, por uma análise bem mais criteriosa, antes de simplesmente influenciarem. O contrário também é verdadeiro. Quando nós não temos um conhecimento sobre alguma coisa, de repente temos um contato com alguma ideia nova, e por não ter um conhecimento prévio, a gente acaba muitas vezes assimilando ele como verdadeiro, e nem sempre é assim. Dentro da família, as influências a gente percebe que elas têm aumentado com o passar do tempo. Todos nós, principalmente quem tem mais idade, lembramos de como era a estrutura familiar quando éramos menores e como são as estruturas familiares hoje. Independente de dizer se são certas ou erradas, a gente nota que houve uma mudança bastante grande nessas estruturas. Um dos fatos que proporcionou essa mudança é a ausência de atitude dos membros familiares, principalmente os pais, pais e mães, dentro da família. Os fatores são diversos. Como eu disse, no nosso tempo, a estrutura familiar era de um jeito. Hoje, grande parte já está diferente. Os pais estão mais ausentes da casa, em virtude do trabalho. O tempo que muitas vezes eles estão em casa, muitas vezes esse contato não é tão saudável como a gente sabe que deveria ser. Não é tão destinado ao próprio grupo familiar. Então acontece que, nos últimos anos, quem estava muitas vezes educando as crianças era a própria televisão. Era uma facilidade que nós tínhamos, né, de não estarmos em casa, e para distraí-los, então, deixávamos ligada a televisão ou deixávamos disponível a televisão para que eles ficassem dentro de casa protegidos. Hoje a gente sabe que essa proteção e que essa educação, ela não é a mais correta, né? A grande parte dos programas que passam ali não são programas educativos. Mas, enfim, isso são movimentos da sociedade que nós participamos, que está fazendo, né? São movimentos contínuos. Hoje, além da televisão, até a televisão já teria um papel já secundário nisso. Quem está educando os jovens é a internet, né? Todos eles estão conectados de alguma maneira com algum aparelho eletrônico ligado na internet. E ali vem muita informação, pior do que a televisão. Porque a televisão a gente até escolhe o canal, escolhe o programa. Na internet, através das redes, a gente acaba recebendo muitas vezes coisas que a gente não é que não quisesse receber, mas não procurou por elas. Mas elas chegam até nós e nós vamos dando vazão a elas. Então, essas influências todas, elas estão achando um espaço dentro das famílias, um espaço vazio, e por isso elas vão se instalando. Por que que existe esse espaço vazio? Como eu disse, além da mudança dos costumes das famílias, né, que estão com menos tempo em casa, existe também uma falta de sintonia entre os membros da família. Muitas vezes ocorre o quê? Quando duas pessoas resolvem morar juntas, elas trazem para aquela nova constituição que elas estão fazendo as experiências familiares que elas tinham, que elas tiveram dentro da família delas. Cada um leva o seu. E o que acontece é que muitas vezes a gente não conversa sobre isso. A gente tenta cada um impor a sua experiência porque acredita que ela é a certa. E acaba impondo para outra pessoa que está dentro da nossa casa. E isso a gente sabe, dá briga, não dá certo, dá conflito. E nesse conflito, muitas vezes, ao invés da gente procurar resolver, a gente simplesmente se vira de costas um para o outro, se afasta. Mesmo convivendo junto, a gente não tem uma convivência harmônica. E isso está passando para os demais entes da família. Então, de que maneira que eles estão aprendendo quais são os valores da família, o que que eles vão levar para quando eles constituírem a família deles. Como eu disse, a gente está influenciando e é influenciado. Mas a gente é influenciado pelo aquilo que a gente também está colocando. Então chega em determinado ponto da nossa vida que a gente tem lá um filho adulto já e que apresenta alguns problemas e a gente fica pensando, por que que isso está acontecendo? Onde é que foi que eu errei? Claro que se a gente fizer uma análise, a gente vai saber que muitas vezes pela nossa anulação as coisas aconteceram. Enquanto a gente dormia, né, tá escrito, as ervas cresciam. Então, qual é o cuidado que a gente tem. Além da falta de sintonia e dessa televisão, internet, né, dessa bagagem que a gente traz para dentro da nossa casa, eu escutei ontem ou anteontem no rádio, não sei se era uma pesquisa ou o que que era, que falava que 60% das famílias, eu não sei de onde foi tirado isso, mas enfim, 60% das famílias não tem o pai presente. Pode ter uma família, uma figura paterna dentro de casa, mas não é o pai. Então, muitas vezes, isso acaba se transferindo, né, para os filhos. De que maneira? Quando a gente consegue conversar com eles e deixar as coisas de uma forma mais clara, eles acabam também entendendo isso. Mas quando a gente, às vezes, só vai fazendo essas substituições sem, às vezes, explicar o porquê que as coisas acontecem, talvez eles não entendam, né? Peguei também no jornal aqui que aconteceu em Porto Alegre essa semana. Todo mês tem palestras de um ciclo que é chamado de Fronteiras do Pensamento. E o título desse mês era Pela Convivência nas Cidades, que se encaixa um pouco nesse assunto de família. Era um casal de sociólogos que estava nesse ciclo desse mês, um americano e ela é holandesa, sociólogos. E a frase inicial da reportagem, a reportagem é até curta, né, perto do assunto, e ela começa dizendo que viver em cidades sempre significou se expor ao outro e conviver com ele dividindo espaços comuns. Quanto maior a cidade, mais interação se deveria ter entre os habitantes. E o que eles notam, e se a gente parar e reparar, a gente vai confirmar, é que, na verdade, nos grandes centros as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas. Os motivos disso é todo o modelo social e econômico em que nós estamos vivendo e que nós, de novo, estamos também influenciando. Isso faz com que a gente se isole, se afaste. Citei o caso da internet, que hoje, com os aparelhos móveis que nós temos, nós conseguimos nos isolar completamente das pessoas que estão ao nosso redor e passamos a conviver com pessoas que muitas vezes nós não conhecemos e chamamos de amigos. Ainda para continuar, uma pergunta única que eu peguei aqui do Livro dos Espíritos, que fala, a pergunta é: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Se fala tanto de casamento, né? Se faz tantas vezes até piada, né, pelas situações de conflito que se tem no casamento. Mas a pergunta em si é sobre o casamento, não apenas o casamento formal, mas o casamento como união de duas pessoas. E a resposta é bem curta. Abolição do casamento na sociedade humana. O que seria o efeito disso? E a resposta é o retorno à vida animal. Depois aqui, ele até explica, adiante, que uma das maiores evoluções da espécie humana é através dessa união, pela qual a gente aprende o sentimento de amor, aprende a convivência, aprende a compreensão, aprende a paciência e mais uma série de outras virtudes. Se a gente fosse falar de todas elas aqui, a gente ia passar o resto da noite. Mas então, para a gente saber que essas influências na família da gente, essas influências que estão vindo de fora, elas são, sim, brechas que todos nós estamos deixando e que muitas vezes são influências que não são boas e que nós estamos, então, permitindo que elas acabem se instalando ali pela nossa invigilância, pela nossa falta de atitude, muitas vezes.